Jesus não pode ser limitado por nada. Tudo lhe é possível. Por isso não acharão nenhuma justificativa diante dele aqueles que recuam na fé por causa de suas fraquezas. Tudo é possível ao que nele crê e no seu poder. Os que vivem na incredulidade têm razão para temer e muito, mas os crentes não têm recebido um espírito de escravidão para que temam o juízo, porque Jesus carregou sobre si as culpas deles e têm recebido o espírito de adoção, pelo qual foram tornados filhos. Então, não há mais este temor da condenação eterna nos crentes, porque foram livrados dela por causa de Cristo, mas devem ter o temor de reverência ao santo nome do Senhor. Este temor é de natureza totalmente diferente daquele temor que é um terror pela condenação ao juízo eterno no fogo do inferno. Se a incredulidade sujeita a um terrível juízo e a não entrada no descanso divino, como poderiam os verdadeiros crentes viverem em incredulidade? Como pode o Senhor se agradar e ter prazer em justos que recuam na fé, se é pela fé que eles devem viver? O Senhor é digno da sua inteira confiança e tem cuidado deles. Então é uma grande desonra a sua fidelidade e majestade um viver na incredulidade depois de tê-lo conhecido. Assim, a mensagem do Evangelho não somente se destina aos incrédulos para que se arrependam e creiam para que se convertam, como também aos crentes, para que tenham o devido temor do Senhor, vivendo pela mesma fé que um dia os salvou.